passei a vida inteira em busca dos prazeres. Abusei da liberdade enquanto tinha força de vida. Consequência, contraí uma doença incurável. O mundo me tirou a liberdade e a força. E agora em coma luto para não perder a vida. Não sei por quanto tempo meu coração vai funcionar. E antes que ele pare, eu quero te entregar. Outrora, minha vida semeada ao pecado trouxe-me uma colheita de um corpo debilitado. Em coma, no hospital com HIV. Converso em pensamentos, minha boca não quer se mexer. Mesmo com dificuldade de respirar, sinto sua presença em meu coração queimar. Eu sinto uma paz que me faz entender que pra viver eternamente preciso de você. Sinto um arrependimento que me consome, mas eu nem sei te chamar, pois eu nem sei o seu nome. Será que o Senhor perdoa alguém que já matou, que jogou sua vida no lixo, já mentiu, já roubou pecados? Acho que todos eu cometi. O salário é a morte, por isso estou aqui. Quero te ver face a face, me sentir perdoado. Não carregar em minha vida o peso do pecado. Quero entregar minha vida, corpo, alma e mente. Mesmo morrendo em minha carne, viverei eternamente. Eu vou me entregar, mesmo sem entender, mesmo sem saber por que morreu. Pra voz que não quer se calar, dizendo pra eu me entregar. E essa força em meu peito me convenceu do pecado, mas não sei o que fazer pra eu ser perdoado. Como eu faço pra me entregar? Mais perto eu quero estar. Vem, Senhor, me resgatar. Contigo quero morar. Pai, não sei se está me ouvindo, mas Pai, talvez eu esteja querendo demais. Pai, aperta aqui a minha mão. Tenho algo a te dizer, preste muita atenção. Você viveu seus caminhos, disfarçando sua vida. Em busca de verdades, viveu uma mentira. Mentira que te destruiu, só te enganou. Te fez pensar que era um rei e na sarjeta te jogou. Mas agora está na hora de se entregar. Ele te ama, quer te restaurar, quer te perdoar. Fala pra ele que sem ele não dá pra viver. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você. Aceite-o, ele vai curar suas feridas. Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Entregue sua vida, corpo, alma e mente. Mesmo morrendo em sua carne, viverá eternamente. Eu vou me entregar, mesmo sem entender, mesmo sem saber por que morreu. Pra voz que não quer se calar, dizendo pra eu me entregar. Me entregar, mesmo sem entender, mesmo sem saber por que morreu em meu lugar. Vou abrir o meu coração pra voz que não quer se calar, dizendo pra eu me entregar.